uma nova dimensão, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Efésios 1:7. A humanidade é um grande projeto de amor, e não um acidente provocado por forças desconhecidas. O homem, no princípio, foi criado perfeito, com plena consciência e personalidade, poder de pensar, de julgar e de atribuir verdade. O homem, sendo provado, desobedeceu ao mandamento de Deus e caiu em pecado, trazendo a corrupção e a morte para si e para todos os seus descendentes. Mas o reino superior de Deus é eterno e inabalável, e o seu juízo e a sua justiça continuam governando desde o céu sobre tudo para sempre. Este mundo, mesmo sendo caído e dominado pelo mal nos níveis inferiores, ainda existe debaixo de um governo superior, e ainda está debaixo de um julgamento e de uma responsabilidade. Nada nesta vida temporal é um paraíso de flores ou um faz de contas. Ninguém está autorizado a fazer tudo o que lhe vir ao gosto, mesmo estando livres para escolher entre o bem ou o mal. Existe uma responsabilidade sobre cada alma consciente que recebe o dom da vida neste campo de batalha probatório. Quer alguém queira ou não, em todo o tempo todos estão sendo vigiados, e suas obras detalhadamente escritas e avaliadas, quer sejam boas obras, ou trevas e sombras de morte praticadas no oculto. Até os fios de cabelos da cabeça de cada um estão totalmente contados. Você tem uma responsabilidade eterna pelos caminhos que você trilha e pelas obras que pratica. Um dia haverá um julgamento final sobre tudo o que cada um tiver feito aqui, e todos terão que dar contas de suas vidas para sempre a um juiz todo-poderoso, onisciente e justo. A graça, a luz e a providência sustentadora de Deus, com a sua infinita bondade, sempre estão sendo derramadas sobre todos, e todos estão sendo provados, debaixo de uma experiência de fé, para que seja visto publicamente tudo o que está no coração de cada um, se irão escolher a luz crendo no Criador e se submetendo ao seu reino, ou se o desprezarão escolhendo a rebelião na persistência da prática do mal. Existe um segredo do céu sobre o modo em que Deus prova aos homens, e este segredo é que eles recebem ampla vantagem de bondade, graça e luz dos céus para que pratiquem o bem e andem no caminho da justiça, do que dificuldades e provações. Muito mais você recebe o bem para que você pratique o bem, do que provações e sofrimentos para que pudesse se justificar de fazer o mal, se aqui existe justificativa para fazer o mal. Todos os testes de fé são dados com a finalidade de fortalecer, purificar e abrir os olhos de quem os recebe. Deus está experimentando os homens, caídos e pecadores, e Ele é sábio, fiel e justo. Ele sabe o que todos estão passando, e Ele continua sustentando a vida com o seu espírito, com o sol, sua providência e o seu equilíbrio protetivo sobre a terra para que cada criatura permaneça respirando. Ele habita na eternidade, e Ele está vendo tudo o que se passa aqui. Ele não dá razão alguma para que alguém, absolutamente, se revolte contra o seu governo protetor e se entregue à incredulidade para praticar o mal. Toda revolta e toda maldade provém da incredulidade, que vem por causa do desvio dos olhos e do fechar dos ouvidos de quem ouve e não aceita a palavra de Deus, de quem sustenta o coração endurecido para que não receba a providência da misericordiosa salvação da graça que o Pai Eterno concede a todos os que o buscam. Tudo o que é necessário e possível está sendo feito pelos céus para que os homens se arrependam, creiam na luz e recebam de volta a vida de Deus pelo dom da redenção, que está em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de todos os homens. Uma eterna salvação é dada gratuitamente para os que creem, pela graça de Deus e através da fé, pelo amor do bendito Pai de todo poder, provindo da imensurável misericórdia que Ele tem para com todos os que se voltam para a sua luz. Existe algo acontecendo neste mundo, um grande conflito envolvendo os céus lutando pelo coração de cada pessoa que adentra neste campo experimental de fé. O mundo precisa de salvação. E esta salvação um dia foi maravilhosamente providenciada por Deus através de Cristo, sobre todos os que se submetem ao seu reino. Miríades e legiões de anjos estão em grande batalha nos corações do mundo para que os homens vejam a luz em tempo pela pregação do Evangelho, dobrem seus corações e creiam em Deus. Por causa da obra redentora de Cristo, você agora tem ao teu alcance uma nova oportunidade de arrependimento para o perdão, a redenção e a vida verdadeira, por intermédio de tudo o que Ele fez por nós. Olhe para o alto e creia no Evangelho. Não entregue o teu destino eterno para as trevas. Existe uma esperança para os que se voltarem para Cristo. O teu destino futuro é aquilo que você mais tem de precioso. Nem mesmo a conquista do mundo pode comprar o valor eterno da vida. Tudo ainda pode ser mudado para você. Tudo pode ser transformado pelo poder supremo do amor maravilhoso que nos foi doado por Deus nosso Pai, através de Jesus. É possível para o homem ressuscitar da morte espiritual, recuperar a visão e o sentido de viver, de ser e de existir, pois em Cristo Jesus existe uma grandíssima e poderosa salvação dada por Deus para todos os que creem. Ele veio até nós, ele é o Deus Filho unigênito do Pai e o Verbo eterno da criação, que existe antes de todas as eternidades nascerem, aquele que traz em si a vida indestrutível, o significado e o sentido de todos os reinos celestiais das superexistências. Creia em Cristo e em tudo o que ele fez. Busque ouvir e conhecer a palavra de Deus. Através do Salvador você pode ser mudado e transformado para viver algo maior do que você jamais pensou. Um renascimento espiritual na glória de uma nova vida interior dada por Deus desde o tempo de hoje, recebendo um novo coração, na promessa da vitória desde o tempo presente de uma vida cheia de esplendor e sem fim no tempo futuro, no dia da manifestação do reino dos céus e da ressurreição imortal dos santos. O Filho de Deus pode te dar a vida de volta ainda hoje. Ele pode te tirar do pecado e da existência cinzenta para te trazer para uma dimensão de graça, de realização e de paz. Desde o momento em que você dobre o coração e crê, enquanto você crescerá passo a passo no caminho da verdade, até o dia em que você vença a jornada da fé. Ele encherá o teu coração com a verdadeira luz, abrirá os teus olhos espirituais para as realidades eternas, te dará real alegria, numa renovação espiritual completa, e te contemplará com o Espírito Santo, derramando seu poder sobre a tua alma com infindáveis bênçãos de salvação e de paz, te transportando do poder do mal para o seu reino de luz, na promessa de que te fará mais do que vencedor e te dará completa vitória no caminho da fé até o fim. Decretos da Fé. Blogspot.com